Salvador para o post acionamento azul 4007. Autorizado, post acionamento azul 4007. Autorizado, post acionamento azul 4007. PM autonomia, comandante? 4 horas na autonomia. Está autorizado seu táxi via parte principal, táxi Lima, Mike. Questão, pode ser táxi Lima, o senhor faz o táxi pela cabeceira 35 até a cabeceira 17, ok? Afirmativo. Então, pelo pátio Lima e ingressa na pista para fazer o backtrack na 17, o azul 4007. Afirmo. Oi, bom dia, Web 6700. Web 6700, aguarda autorização para o Galeão. Obrigado, essa ideia é da El Bless? Da El Bless. Obrigado, 6700. 7, está autorizada a decolagem. O vento é 280 graus, 1 nó. Chegou autorizada a decolagem, Azul 40, já saiu. .007 decola de Salvador agora aos 42, tendo controle 1 no 9 decimal 35, Azul 4007, bom voo. 1935, obrigado, bom dia, até a próxima. Bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4007. Bom dia, 4007, contato radar, Sul 380, saída da EL. É, confirmado, é 380, saída da EL, é isso? Firma. 4007, chame Recife em 1288, alterno 264. Recife 288, 264. Wagner 700, está autorizado nível 340 para o Galeão, para Apozulo 14, prevista saída da hora, posição base, curva direita após a decolagem. Pistinho usa 10, a frequência do controle Salvador 119.35, seu transponder é o 5105, Wagner 700. Firmativo, é só para confirmar, a pista em uso agora é a 10, senhor? Eu escutar o meu erro, comandante, é 17, é a força do hábito. É, vou repetir, autorizado 340 para o Galeão, após o 14, da El Transição Blaise até Toquinho, depois Toquinho após o 14, pista em uso 17, repito, pista em uso 17, frequência do controle 119.35, transponder 5.